no campo a torcida vibrar. Aquele grito ecoando, é hora de sonhar. A bola rola, o tempo não vai voltar. São lembranças que guardamos, momentos pra celebrar. Na arquibancada, emoção sem fim. Cada passe, cada chute vale ouro assim. A vitória nossa tá no coração. Nosso time é forte, nossa grande paixão. Gol de ouro a gente vai marcar. Com garra e força ninguém vai parar. No campo os heróis vão lutar. Gol de ouro pra sempre brilhar. Essa camisa com muito orgulho vestir. É pela nossa cor que sempre torci. Na alegria e tristeza eu vou cantar. Com meu time vou sempre brilhar. Essa camisa com muito orgulho vestir. É pela nossa cor que sempre torci. Na alegria e tristeza eu vou cantar. Com meu time vou sempre festejar. A torcida canta, faz a festa crescer. No estádio o amor só vai florescer. Cada jogo uma história pra contar. Esses gols de ouro vamos sempre guardar. Gols de ouro a gente vai marcar. Com garra e força ninguém vai parar. No campo os heróis vão lutar. Gols de ouro pra sempre brilhar. Essa camisa com muito orgulho vestir. É pela nossa cor que sempre torci. Na alegria e tristeza eu vou cantar. Com meu time vou sempre brilhar.